sem você não sei viver, sem você não sei caminhar, caminhar. Você mudou a minha vida, sempre vou te amar. Eu dirigi a minha vida sempre na contramão. Fiquei feliz, Jesus, quando você chegou e mudou a direção. Eu dirigi a minha vida sempre na contramão. Fiquei feliz, Jesus, quando você chegou e mudou a direção. Sem você nada sou, sem você, Jesus, não dá, é, não dá. Você mudou a minha vida, pra sempre vou te amar. Eu dirigi a minha vida sempre na contramão. Fiquei feliz, Jesus, quando você chegou e mudou a direção. Eu dirigi a minha vida sempre na contramão. Fiquei feliz, Jesus, quando você chegou.